passar as noites sem saber o que fazer. Do novo dia, quando ele amanhecer, quase sem vida, já não tenho mais prazer. Eu não aguento mais viver num mundo desprezado e sem amor. Por isso eu vim aqui e peço, ó Senhor, receba a vida desse pobre pecador. Ó Deus, estou aqui, pois me disseram que tu és o Deus da paz. Então me ajuda, pois eu já sofri demais, e o meu tormento parece não ter mais fim. Como uma folha seca arrastada pelo vento, abandonado estou no mundo sem alento. Desesperado estou então, venha curar meu coração. Já não suporto mais a dor da solidão. Como uma folha seca arrastada pelo vento, sem alento, desesperado estou então. Venha curar meu coração. Já não suporto mais a dor da solidão. Me disseram que tu és o Deus da paz. Então me ajuda, pois eu já sofri demais, e o meu tormento parece não ter mais fim. Como uma folha seca arrastada pelo vento, abandonado estou no mundo sem alento. Desesperado estou então, venha curar.